Na tarde do dia 12 de abril, venha ocupar o Estelita, pelos direitos da cidade e do campo. Por mais casas para morar. Por mais terras para plantar. Por uma alimentação saudável. E uma vida mais sustentável. A luta é uma só! Serão diversas atividades. Feira agroecológica. Oficinas de plantio e bioconstrução. Oficinas de cultura popular. Aulas públicas. Cine debate. E diversas atrações culturais. Se o campo não resiste, a cidade não ocupa. A cidade não ocupa. Domingo, dia 12 de abril, no CAI José Estelita, a partir das 13 horas.